torre agora, no 8-6. 8-6, boa tarde. Guarda passagem João Aguiar Gol, à direita, vai passar agora à direita e prossegue como número 2, até o ponto de espera via Indy Alpha. No ponto de espera, torre 8-6, ajuste 1-0-1, objeto 6741. E vai esperar a passagem do Gol à direita, depois pela Índia Alfa no ponto de espera da 10-118-6-7-4-1, com ajuste 1-0-1. 8-0-0-1, ingresso via Juliette para 1-0. Via Juliette para 1-0, tá 8-0-0-1. 35-2-6-7, pronto para cópia. Abriu 4-0-3-3 para cópia. 35-2-6-7, pronto cópia. Afirmo, pronto para cópia, 5-2-6-7. 35267 para Confins, nível 380, autorizado. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, após Leda, Bridge, Ampers U16. O controle de Salvador opera em 1-9-8, a torre 1-8-6, aciona 5541, no 35267. CP 5267, autorizado 380 para Confins. Decola dando 0 curva direita, saída da El, Pazleda, Bridge e Ampers Lua no meia. Chamará o controle de 198, torre 198.196. E ação aproximada é 5541, PP 5217. Confirmando o controle 119.8 e a torre 118.6. PP 5217, chame pronto para pushback sanamento. Curva 267. Salve Salvador, bateria 2230, autorização Vitória da Conquista. Aguarde cópia, passaria 2230. Azul 4033, gate 8, pushback. Azul 4033, no gate 8. Tráfego da TAM passando agora retaguarda. Tem livre pushback, sem para o táxi, o Azul 4033. Livre após o TAM 4033. O TAM já passou, já. Já, ok. 777, pronto. Toro 777, boa tarde, alinhar e manter 1-0. Boa tarde, autorizado alinhar e manter 1-0, voo 1-777. 3-0, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga para 2230. Passaria 2230 para Vitória da Conquista, nível 260, autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída Gole, Eval, faz Eval direto, Conquista, controle 1-19-8, torre 1-18-6, aciona 5530. Passaria 2230. Autorizado Conquista, 260, pista 11, curva direita após, Gole, Eval, após direto, Conquista, 19-8, controle, 18-6, torre. Transponder, passaria do 2230. 5530, transponder. 5530, transponder. Correto, sendo pronto para o pushback saneamento, passaria do 2230. Chamará o 2230. Boa tarde, 1941, livrando. Boa tarde, 1941, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamando a Juliette, 1941. Salvador, muito bom dia, 6741, pronto, um ponto, espera da 1-0. 6741 da UEB, bom dia. Após a aeronave da Gol, alinhar e manter, 1-0. Ok, após a decolagem do Gol, alinhar e manter a UEB, 6741. Confirma a aeronave que modulou o controle Salvador. O Azul 4033, lançar o táxi com 3 horas de autonomia, 9-1 a bordo, alterna Salvador. Confirme para o solo? O 4033, pronto para o táxi com 9-1 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Azul 4033, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, ajuste 1-0 no 1, boa tarde. Gente, Juliette Alfa. Ponto 0 da 0-8-6, obrigado. Controle, boa tarde, Gol 9777, decolado, não se escuta. 1777, suba o 320, saída da EL, contato radar na decolagem. Ok, 320, saída da EL. Após 2000, autoriza pro direto da EL? Afirmo. Ok, curvando agora então, direto da EL, 1777. Jet 6741, decolagem autorizada no zero, vento 90 graus, 2 aeronaves. Teve decolagem, Jet 6741. Azul 4033, após a decolagem do Webjet, alinhar e manter a 10, melhor, após a rolagem do tráfego, ok? Paciente, após a rolagem do Web, alinhar e manter a Azul 4033. Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, agora com Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 1245. Afirmo. Obrigado, bom dia. Bom. Webjet 6741, decolar 257, o controle agora, 19-8, boa viagem. 19-8, bom dia, Webjet 6741. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 6741, decolado, 1600 pés, da EL. Web 6741, 280, saída da EL, contato radar na decolagem. Saída da EL, sobe 280, Web 6741. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 90 graus, 2 aeronaves. Autorizada, decolagem pista no zero, 4033. Azul 4033, decolar 259, chame o controle agora, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, Azul 4033. Bom, controle Salvador, voa azul 4033, passa 1400 de subida para o 160 na Dael. Azul 4033, 1160, sube e mantenha a saída Dael. A gente para o 160 autorizado, azul 4033. Está estabilizado o gol no 754, minha distância. No 754, agora com a torre no 8, decimal meio. Dando 8, meio, obrigado, daqui a pouco. É. E... boa, tá. Bom dia, o gol 1 no 754, está estabilizado na final da LS Whisky, que dá 1 no 0. 0, 0, 1, pronto para corte? Primeiro, ativo. Então 8001 para Recife, nível 330 autorizado, via Peruísco 58. Decolagem da pista no zero com primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 1, 19.8, Torre 1, 18.6, raciona 5553. Então 8001. 8001 autorizado, Recife 330, autorizado 58. Decola da 1-0 com primeira curva esquerda na Puca Caju. 198 controle, 26 torre, 5553. O Índia November Alpha para interceptar o Loki. Direto Duna, suba para 2 mil pés para procedimento ILS X-Way da pista 1-0. Ah, sim, então você vai prosseguir para 10 visual, confirmando. 5267 para o pushback acionamento no Uno. Autorizado, chama para o táxi, 5267. Vai chamar para o táxi, o 67. Zero, informe quando o visual com campo. E aí, Vitória? Azul 4089 para Vitória, autorizado nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Bidev, controle Salvador 1, 19.8, torre 1, 18.6, aciona 5546, Azul 4089. 360, decola da 10, da El, Leda, Bidev, 19.8. 54089, já é prontinho. Paulo Salvador, muito boa tarde, Eutan 3193 para Foca, autorização 340 Galeão, informa o Mike. O Azul 4089, cotejamento foi correto, chame pronto para pushback selamento. Confirmando, o tráfego chamou para cópia, 3193. Afirmativo, senhora, me perdoe por ter entrado aí no meio da sua fonia. 3193, cópia Galeão 340 Mike. Então 3193 para o Galeão, autorizado. Nível 340, decola da pista 1-0 com primeira curva direita. A saída será da El, Leda, após Leda, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 1-6, Gruf, Upper Zulu 1-4 até Toquim. O controle Salvador opera em 1, 19.8, a torre em 1, 18.6, aciona 5550, TAM 3193. Copiado, 340 aprovado para Galeão, está colando a pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Leda Bidev, até Porto Seguro, via Upper November 857, após Upper Zulu 1-6 até Gruf, em seguida Upper Zulu 1-4, Toquim. Controle 19-8, torre 18-6 e o transporte 5550, da 3193. Então 3193 correto, chame pronto para o feedback acionamento. Chamar a pronto, obrigado. Na remota 1-4, autorizado, chame para o táxi, passaria do 2230. É, 66, sendo identificação, a chegada é a Mari desse Monteiro 050. Mari, 50. Boa tarde, Gomo 754, levou? Boa tarde, Gomo 754. Vai prosseguir táxi via Alfa Quilo, Pátio 3. E após cruzar o Pátio 3, prossegue para o Gate 5 do Pátio 1. Alfa Quilo, Pátio 3, Gate 5 do Pátio 1, Gomo 754. Controle Gol 1777. 1777, prossiga. Eu perdi um contato com a Recife, 13325, poderia confirmar a secundária? 125, decimal 1. 625, obrigado. Salvador, na escuta do 6741. 6741, prossiga. A frequência 193325, não atende hoje. Gente, 1251, secundária. 1251, muito obrigado. Autonomia? Autonomia, 3 horas e 40 minutos do TIP 5267. Trip 5267, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-8-6, ajuste 10, 10. Boa tarde. Índia Alfa, ponto de espera, 10-6, torre o Trip 5267. Grau. Torre Salvador, gol 9777. Sendo identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. P5267, autorizada a decolagem, dá 10, vento 90 graus, 20 nós. Desde a decolagem do P5267. Nenhuma aeronave, nem a 121, nem a 125.1, nem a 3325. Ciente, comandante. Vamos agora alternar então na 126.85, alterna 125.45. Ok, 126.85, 125.45, muito obrigado, boa tarde. Salvador, 3660, boa tarde. Informação Mike, perdeu o contato com o centro Recife, 260. 3660, desce até o 060. Aciona identificação, chegada a Mário. Vamos lá, Dimari, para o sequenciamento 3660. Mantenha para o Dimari. O Salvador, na escuta do 6741. 6741, o tráfego que o precede informou que também não consegue contato nas frequências. Vamos tentar agora na frequência 126.85. Alternando 125.45. 12685, 12545, muito obrigado. IP 5267, decolado 08, controle agora 198, boa viagem. Ok, vai chamar 198 Trip 5267. Grato, uma boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde. Trip 5267. Trip 5267, suba o 380, saída da EL, contato radar na decolagem. Para o 380 da EL, Trip 5267. Azul 4033, agora com Recife, 126, decimal 0. Caso negativo, 125, decimal 1. Gente, 260, 259, 4033. Recife. Em 566, após ITAP autorizado 2000 pés, final ILS XC, reporte estabilizado. Após ITAP 2000, reportará. Passarei 2230, está autorizada a decolagem da 10, o vento é 90 graus, 20 nós. Autorizada a decolagem, 2230. Dia November Alpha, prossiga na aproximação para ingresso no circuito, torre agora, 1 no 8.6. Índia November Alpha, continue na aproximação, chame na terceira milha, ou melhor, na segunda milha, final da 10. O vento é 90 graus, 20 nós, ok? O ajuste é 1010. November Alpha, tiver condições de incrementar um pouquinho aí a velocidade, agradeço aí, temos um Airbus que já tá vindo um pouco rápido aí para interceptar o localizador, ok? Continue na final, mantendo a velocidade máxima aí de aproximação e evite redução ao máximo possível e chame na segunda milha da 10. Salvador, boa tarde, passarei 2230. Confio para o controle. Passarei do 2230. Passarei do 2230, suba ao 260, contato rodando a decolagem. Para o 260, 2260. Salvador, 3660 para prosseguir na descida. 3660, autorizado até 3000 pés. 3000 pés, o ajuste em Salvador, 1010. 3000, 1010, tem que respeitar as restrições de TAP? Tô autorizado até 3000, livre de restrição, então 3660. Ok, obrigado. Rotan 3193 acionado, táxi 140, Guarulhos e 4 horas de autonomia. Rotan 3193, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 também, ajuste 10, 10. Uma boa tarde. Ok, Juliette Alfa, 186 na torre, ponto de espera da 10, com 1010, Rotan 3193, uma boa tarde. Para 2230, chame o controle em 19.8. Seis 566, reduza 1709. 3660, reduza 1190 nós. 190 nós, 3660. Salvador, Alfa Tango Tango, passou nível 045, descendo ao 040. Alfa Tango Tango, ciente, prossiga até 3.000 pés, o ajuste no 090, reporte para modificação de regras. 3.000 no 090, Alfa Tango Tango. November Alpha avistado, pouso autorizado na 10, o vento é 90 graus com 20 nós, o India November Alpha. Torre Salvador, muito boa tarde, o TAM 3193, ponto de espera da 10, pronto para decolagem, se entra na nave na final curta. Ok, o TAN 3193, mantém o ponto de espera, aguarde para ingresso e decolagem, tráfego no César no 150, ok? Mantém a posição. Gente, mantendo posição, ponto de espera, TAN 3193. Complete, final 3566, reduza para aproximação, torre 198, décimo meia. Salvador, boa tarde, é o 3566 da TAM, estabilizou o localizador na Campo Rio. 7, agora com Recife, 125, décimo 1, alterna 133, décimo 25. 1251-133-25, trip 5267, boa. Voz direto Aracaju, controle 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 5562, 1-8-0-6. Afirmativo, está autorizado então 190, Tucajama, para Aracaju. Sai com curva esquerda, 198. É o controle, 1862, 5562. 806, correto, time pronto para o Chivex, seu nome. Tá bom, obrigado. Salvador, boa tarde, ó, 3566. Bom, controle, Salvador, 3566. 3566, prossiga. A torre não atende, nem 186, nem 183. Tem questionamento na 8, na 9. Alvo 4089, tráfego número 1 da TAN já iniciou no gate 10, correndo que a equipe de solo para realizar seu pushback faz o tráfego da TAN. Então liberado após o TAN, o 4089, chama TAN. Cinco, meia, meia, torre. Prêmio, pede socorro em mudança de regra. Aguarde, Alfa Tango Tango. TAN 3566, livre pouso. 100, com 20. 100, com 20, livre pouso, 3566. Está estável na LS, o TAN 3660. 3660. Complete a aproximação. Torre 118, decimal 6, dúzia. Gente, obrigado. Se eu não conseguir falar, eu volto para você. Show de bola. Bom. Contato, ok, o controle acabou de nos informar aqui que já conseguiu contato e a gente passou aqui a liberação do pouso. Obrigado, viu? Ok, será por isso. Ok, só para informação, temos outro tráfego aí da companhia, aguardando mais um pouso esse e mais um. Após o segundo a gente alinha e decola. Ok, sim, 3193. 1500 pés, reportando a visual com o campo na prova da rotatória, Alfa Tango Tango. Passaria do 2230 agora com o centro Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0, passaria do 2230. 228, 260, passaria 2230. Controle Salvador, TRIP 5491. TRIP 5491.